ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, quinta-feira, 13 de agosto de 2015, em Brasília, 5 da manhã, começando mais um Brasil Caipira. Obrigado a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Bauru, e logo após, depois das 6, às 6 em ponta, os que estão em sintonia com a Rádio Câmara Cuiabá. Bom dia a todos os amigos que estão no sítio, chácaras, fazendas e assentamentos. Bom dia a todos os motoristas do Brasil, aos rodoviários, metroviários, aos taxistas. Bom dia a todos os trabalhadores do Brasil que estão na labuta nesse horário. E bom dia a todos que acordaram para escutar umas cantigas boas e ainda me ajudar a fazer o Brasil Caipira, ligando pelo 6132161734, escolhendo sua cantiga, oferecendo para os seus amigos e sendo atendido no mesmo instante. Bom dia para vocês, tudinho, e vamos começar. Tião do Carro e Pagodinho, recado de carreiro. Quando entrou lá na fazenda o carniceiro para comprar meus boi carreiro a pedido do patrão, eu fiquei amargurado ali no canto, meus olhos banharam em pranto por ver tanta ingratidão. Ouvi cochicho do malvado negociante, o brioso e o brilhante, nem de graça ele não quis. Aqueles bois na cocheira ali deitado, vai valer alguns trocados e o maiado vale X. Se eu pudesse ir dizer que aqueles bois vale mais do que os dois aqui no conceito meu, o carniceiro está zombando, está sorrindo, o patrão está cuspindo no prato que ele comeu. Quando escutei o negócio está fechado, eu fiquei desnorteado, minha vida transtornou. Aqueles bois que ensinei deixei mansinho, um a um devagarinho na carreta se ajeitou. A carreta foi saindo de mansinho, eu fiquei escondidinho na barranca do estradão, na esperança de mandar o meu recado no focinho do maiado. Eu consegui passar a mão. O meu recado foi dizer naquele instante: eu também daqui por diante estou esperando a minha vez. As maquinárias no começo de janeiro vai fazer com este carreiro o que fizeram com vocês. Em Brasília, 5 horas e 3 minutos. Eu aproveito agora para mandar um bom dia, um abraço para o Zé Eletricista lá no Café Sem Troco, pro Carlinho Leiteiro, Garrado Hora Dessa, pro meu amigo Rubão, o Dinho e todos que estão lá na Embrapa Gado, na Labuta, tirando leite das maiadas e escutando umas cantigas das boas. Bom dia pra vocês. E agora deixa eu prosear com meu amigo Fulô. Bom dia, Fulô. Bom dia, meu prezado. Como é que vai o amigo? Bom, sem quantia. Melhor que gino e gino. Então tá bom. E o que você escolheu pra nós sentar? Pescaria com Ronaldo, Viola e Caiano. Recomenda pra quem? Primeiramente pra Terezinha Braga, meu amigo Oscar Neto, meu amigo Elton Mesquita, Severino Milanês, o Nilton Picar, Tomé de Souza, a Jandira, a Teodora, a Maria Helena, o Ceará, a Rosa Caetana, a Régis Gedela, a Marlene, o Geraldo Silva, a Tioca, a Mercedes, a Leonilde, a professora Silvana, o Joaquim Café Sem Troco, a Maria Onísia, o Inácio Naí, tá todo mundo que estiver ouvindo. Muito obrigado, bom dia pra você, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5:05. Quase todo pescador tem sempre a mesma mania. Vive contando mentiras, seja noite ou seja dia. Só querem levar vantagem quando fazem pescaria. Mas o final da história é o balcão da peixaria. Pra pescar com os amigos, certa vez fui convidado. Antes não tivesse ido naquele barco furado. Tinha uns 15 cachaceiros, caboclos do pé inchado. 30 caixas de cerveja, sem contar o destilado. Mato Grosso do Sul prepararam a jornada. Por eu não ser pescador, levei a viola afinada. Só se falava em churrasco, cantoria e trocada. Quando o ônibus saiu, já era de madrugada. A viagem foi difícil, demorou um dia e meio. Foi lá na beira do rio que o negócio ficou feio. Motorista e cozinheiro, tudo ali de caco cheio. Borrachudo e muriçoca, outra coisa que eu odeio. Outro planeta vendo aquela pantomia. O bando de manguaceiros não pescava e nem dormia. Juro, não acreditava naquilo tudo que eu via. Tinha até peixe alugado pra tirar fotografia. E depois de 7 dias vou contar o resultado. Com a cabeça doendo e o fígado arruinado. Vamos chegando em São Paulo, todo mundo preocupado. Pra levar peixe pra casa, fomos parar no mercado. Em Brasília, 5 horas e 8 minutos, e agora deixa eu estender um bom dia, um abraço para uns amigos de mais distante. Vou começar pela cidade de Anápolis, um bom dia pro Mosaí, pro Tolentino, um bom dia pro seu Rubens lá no Maranhão, na região de Cocos, um bom dia pro Burguelo Hermínio lá no Paraná, um bom dia pro Vanderlei na Bahia, um bom dia para todo o pessoal aí de Bauru, pro Nerso da Viola, pra Leocádia, pra Suca, pro Miranda, pro Plínio, pro Zé da Barca e pro seu Tião Camargo, demais são na escuta. 5:09 e agora deixa eu prosear um cadinho com meu amigo Maurílio. Bom dia, Maurílio. Bom dia, Luiz Rocha. Salve, salve, saúde e alegria pra todos aí. Como é que tá por aí? Tá ótimo, friozinho, gostoso, gostoso. Já estou aqui no Eita pra começar a caminhada. Tá boa a caminhada pra você. Enquanto isso, o que que você quer escutar? Ah, eu quero escutar o Mensalão com o Zé Mulato e Cassiano. Sim, senhor. Vai pra quem? Bom, vai pra vocês, sua equipe aí, o Bibiano, o Fernando, a Malu e a Lutessa, né? Ah. E também pro Oscar Neto, o seu Adriana, o pai lá, o seu Benção, a dona Ides. E também pro Lico Macário, pro Zé Macário, a dona Justina, né? Certo. E todo o pessoal aí, assim, inclusive aí pro nosso amigo que já passou por aí, o Fulô. O Fulô, né? E a Terezinha Braga, uma pessoa que ontem, eu já por volta de 5h40, escutando o programa, e você ficou a música pra mim também, que eu não estou lembrado qual o nome dela. O Inácio, quero mandar também pro Inácio, o Junaí, a Marlene, lá do Setoró, o Rogério do Assentamento, né? Sim. Edson Sobradinho, o Carlos Leiteiro, o nosso pessoal aqui já tá tirando leite também. Certo. O seu irmão Valdeci, né? Isso aí, e todo o pessoal que estiver na escuta aí, tá? Tá bom. Muito obrigado, bom dia pro senhor, até amanhã. Um abraço para vocês também, até mais, tchau, tchau. Em Brasília, 5:11. Compadre, que naiquia é aquela? Olha, é briga de tubarão. Compadre, tão brigando e se rasgando, pro molde um tarde mensalão. Compadre, que briga a ser fez era aquilo? Mas, compadre, que areia será isso mesmo? Prontaram uma frojoca dos infernos. Mas será, compadre, que um trem desse pode ser verdade? Ora, não é. Parece conto de fada, mas o caso é verdadeiro. É coisa do Alibaba com os 40 companheiros. Olha, compadre, os companheiros dele estão treinados, mesmo traquejados. É, o tal da má companhia, né, compadre? Olha, enquanto o rato da barriga branca dá uma viagem, eles dão 3-4 cada um. É, puro rato. Compadre, há muito tempo isso existe. Mas é que era tudo camuflado. Roubar sempre roubaram, a gente sabe. Mas só agora foi escancarado. Trem antigo, compadre. Ih, antiguizero, compadre, ó. Compadre, isso é igual um furunco. Há muitos anos que o trem vem inchando, vai latejando, comichando, mas agora parece que veio a furo. É preciso arrancar o canecão que é pra sarar de vez, né, compadre? É de vieira. Só porque um linguarudo bateu com a língua nos dentes, contou tudo pro sertão e deixou o pobre doente. É, compadre, não tem surtão que aguenta, compadre. Compadre, parece que deu então um problema na família do surtão. É, arranjou um problema sério, daqueles verdadeiros, compadre. Genuíno, compadre. É. Compadre, tem até palavra mágica pra entrar no covil do salafrário. Que chega na porta cheio de panca e vai dizendo: abre-te, plenário. Está em pauta a discussão para dividir o mensalão. Portanto, declaro aberta a sessão. Ué, compadre, parece que isso rima com o companheiro. Como de fato, compadre, é de ver. Por nós votar nesse povo, o Brasil vai levando a breca. Pegaram um que ia escapulindo. levando uma fortuna na cueca. Vai, compadre, até na cueca? É, danasco. Tava parecendo uma tanajura, compadre, com tanto dinheiro. O que era de capanga, mala e bolso, encheu tudo, quando não deu mais onde pôr, pousaram na cueca. É verdade. Compadre, se a CPI funcionar, o povo quer saber o resultado. Pode até escapar uns dois ou três, mas eu acho que o correio vai ser fechado. Ei, compadre, o trem virou lá um formigueiro. Ué, é só a fila de mala entrando vazia, saindo cheia, compadre. É. Um trieiro desse tá fundo. É. Tá puído lá, viu? É, o Brasil não merece um trem desse. Ali só entra serpente, xarará, curso de eterno. Se for pelo meu voto, eles vão ser. Eleito é nas pré-fundas dos infernos. Isso mesmo, compadinho, nas pré-fundas dos infernos. É verdade. O padre, esses políticos ladrão, vai tudo pro inferno. E o capeta vai chorar aquela zagaia bem no sobre do miserável. Isso mesmo, no sobre. Tem doído, compadre. É, mas sabe, não tem, compadre? É melhor nudez do que no nosso. Como de fato, compadre, como de fato. É, nudez é até engraçado, ué. Em Brasília, 5 horas e 15 minutos, e agora vamos à previsão do tempo, começando pela região centro-oeste. Na região centro-oeste, hoje o céu fica claro, com névoa seca em Goiás e no Distrito Federal. Tempo claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A temperatura mínima é de 9 graus agora de madrugada e a máxima pode chegar aos 39 graus durante o dia. 5h16, e agora deixa eu falar com meu amigo Tomé de Souza. Bom dia, Tomé. Bom dia, meu caro amigo, tudo bom? Tudo, e você? Graças a Deus, bem. Então tá bom, tá difícil de ligar, né? Sua irmã consegue, você não? É, ela tá treinada no treino, né? E eu tô assim meio devagar ainda, uai. Mas deu certo hoje. Mas deu certo, tá bom demais a conta, né? O que é que você escolheu pra escutar? Rapaz, eu quero reescutar a moda Saudade Boiadeira com os filhos de Goiás, né? Uhum. E eu ia falar Silveira, mas não, é os filhos de Goiás. E eu quero esparramar, eu quero mandar lá pro meu irmão João e Doraci, na Lagoa Formosa, em Pedralzinho, de Goiás, para o meu irmão Silvio, lá no condomínio RK, em Sobradinho, para a Santina e Maria, lá no Buriti, para o meu amigo Silvio, o Geraldo Silva, né? Um abraço para ele, toda a família, também para o Lorivaldo, lá de São Paulo, o Vanderlei, lá da Bahia, para o Atioco, para a Conceição, a Mercedes, para o Maringuete, o Fulô, Terezinha Braga e Primo, e para a professora Silvânia e o Vicente, também para o Joaquim, no Café Sem Troco, e para toda a nossa família caipira, para você, a Manu, o Viviano, o Fernando, para todos que gostaram da música, né? Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 5h17. Peão, capataz e boiadeiro, transportei gado por este Brasil inteiro. Hoje me resta um berrante por lembrança, um par de espora e a goiaca sem dinheiro. Sinto saudade dos meus velhos companheiros, das matas virgens, das campinas verdejantes. em meu quarto um retrato colorido. Uma lembrança quando eu era boiadeiro. Veja em meu rosto minha face descorada. Ai, sou contente porque sou um violeiro. Sou brasileiro. Conhecido como rei dos catireiros, gosto de viola e sou mineiro apaixonado. Adeus minha boiada, adeus berrante que toquei, adeus meus companheiros, adeus terra amada, adeus mulher que tanto amei. Porém agora pra aumentar a minha dor, nasceu um galho de espinha em minha vida. Apaixonei loucamente por um alguém, mas este alguém é uma mulher comprometida. Apaixonei loucamente por um alguém, mas este alguém é uma mulher comprometida. Em Brasília, 5 horas e 21 minutos. Agora vamos para a região norte. Na região norte, tempo fechado, céu nublado com pancadas de chuvas isoladas no norte e sul do Amazonas e oeste do Acre. Possibilidade de chuva também em Rondônia e névoa seca no Tocantins. A temperatura mínima foi de 16 graus de madrugada e a máxima pode chegar aos 38 graus hoje. 5h21, e agora deixa eu prosseguir e saber como tá a minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. Tudo bem? A vó limpou, melhorou. Ah, limpou. Agora eu tô, olha, tá faltando 5% só. Mas aí dá pra levar a vida, ninguém tá 100% mais. É, exatamente, né? Mas é, graças a Deus a gente tá vivo, né? Isso é que é importante, tá respirando, tá preparando aí pra mais um dia lindo, né? Uhum. Então, isso é que é o importante. Mas já melhorei e continuo agradecendo aquelas pessoas que continuam me ligando pra saber do meu estado de saúde. Graças a Deus tô bem. Sobrevivi a essa, né? Então... Yes. Vamos esperar a próxima. Tá. Nós vamos ouvir com a Almir Sater tocando em frente, né? Porque a vida é isso. A gente abaixa, cai, vai e toca em frente, né? Uhum. E eu quero oferecer pro meu amigo Edivaldo Areal, o Josimar da QNG, o Juarez de Berlândia, o seu Tomé de Souza com a Santina, a Silvana do Café Sem Troco, a Nete, a Tioco, a Ellen, o Geraldo Silva, o Geraldo Silva e a Vani, o Oscar Neto, seu Severino Milanês, a Chiquinha, a Jandira Rosa, a Rosa Caetano, a Marlene, o Ceará, a Maria Helena, o Ceará, a Marlene, né, a Alaide, enfim, o seu Pulô, a Terezinha Braga, a Terezinha Prima, enfim, a toda a nossa família caipira. Um abraço bem grande, um abraço bem grande do seu Mozair lá em Anápolis, né, com a Maria, o Tolentino, o Cássio, o Moza e a Conceição. E um ótimo dia para todos nós, para você, Manu e o Bibiano, tá bom? Tá bom. Fica com Deus e até qualquer hora, tá bom? Tá bom, com Deus também. Um abraço. Outro. Em Brasília, 5h23. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser. Brasília, 5 horas e 27 minutos. E agora vamos para o Nordeste ver a previsão do tempo para hoje. Céu nublado no Nordeste. O sol aparece entre nuvens no leste da região, e a temperatura mínima de 10 e a máxima de 37 graus. 5 e 27, agora vou até Sobradinho falar um cadinho com minha amiga Teodora. Bom dia, Teodora. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo na Santa Paz? Tudo, e com você? Que frio, né, Luiz Rocha? Nossa. O mês de agosto tá com a pá virada. É, tá diferente, né? Tá. Mas espero que não dura muito esse frio, né? Eu não gosto muito, não, mas... Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, exatamente. E você já escolheu, sabe escolher cantiga boa, hein? Então, Destino de Violeiro, né, com Fernando e Osmair, tá? E eu quero oferecer para Oscar Neto, para Leonildes, que falou ainda agora, né? Para o Fulô, para o seu Lorival, para o seu Joaquim em Café Sem Troco, para minha amiga Tioco, para Rosa Caetano, para Maranhão, a Helena... para o Paulo Florencio, Maringuete, lá em Entre Lagos, para Araílde, para o Severino Milanês e para toda a família caipira, com muito carinho, tá bom? Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. E com Deus. Em Brasília, 5h29. Minha inclinação surgiu, eu ainda era menino. Cantava moda de viola e a voz parecia um sino. roda de pouca importância, eu transformava no hino. Foi assim que me tornei um cantador genuíno. Hoje canto pro povão de alma e coração. Esta minha profissão é um presente divino. O caboclo quando nasce já vem com o seu destino. Basta seguir com firmeza sem cometer desatino. O que vem por natureza não é preciso de ensino. Quem é bom já nasce feito, mas assim mesmo eu previno. A carreira é deliciosa, quase sempre espinhosa. Quem sonha com mar de rosas, dança sem ser bailarino. Na viola bem afinada, muita gente eu fascino. Esse meu lado versátil já vem desde pequenino. Na arte da cantoria, modesta parte eu sou fino. Quem deseja meu fracasso pode crer eu sou ladino. Nas disputas que me envolvo sempre mostro algo novo. Arranca suspiro do povo a viola que eu afino. Em toda moda que eu faço, pra perfeição eu me inclino. Não quebro rimas bonitas, pois a poesia eu domino. Tenho um parceiro de ouro, meu dueto é cristalino. Tendo suas por testemunha, do fé escrevo e assino. Cantando moda raiz, quem nos ouve pede bis. Mais uma vez fui feliz nesta moda que eu termino. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia do cidadão. Rádio Câmara. A sintonia que faz história. Em Brasília, 5 horas e 34 minutos, agora vamos para o sul do país. No sul do país, a previsão é de céu nublado com pancada de chuva no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado com névoa seca. A mínima de 11 graus e a máxima 32 graus. 5h35 e agora vamos em terra Sobradinho para dar as boas-vindas a mais uma amiga que vem para nossa família, Alaide Soares. Bom dia, Alaide! Bom dia, Luiz! Tudo em paz? Tudo em paz, tudo bom com você? Tudo bom, que importante hoje eu conseguir falar com vocês, fazer parte da família. Seja bem-vinda, tá bom? Tudo bem, aqui, obrigada. Já tem uma Laide que já é antigona, mas aí já coloquei o sobrenome para poder diferenciar, tá bom? Isso. E o que a moça escolheu para ouvir? Dino Franco mora aí, acabou por na cidade. Já gostei do jeito seu, pela cantiga que você escolheu a primeira vez. Isso, que ofereço para todos os ouvintes, para toda a família aí, sertaneja, para o meu esposo Bento, e para esse senhorzinho que liga aí, quase todo dia, é Severino Milanês, não é isso? Severino Milanês. Isso, para todos, e me acharam, tá? Eu moro aqui no sítio São Bento, aqui na zona rural de Sobradinho, e estou contente de ter conseguido ligar para vocês. E eu também de você fazer parte da nossa família, tá bom? Tudo bem, fica com Deus, um abraço para todos. Para você também, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h36. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e quatro barrigudinhos. Eu tinha dois boi carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. espingarda, cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozal no banhado. Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. E no mais tava forgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio e vir morar na cidade. Já faz mais de 12 anos que eu aqui já tô morando, como eu tô arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de caboclo. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver, não tinha nada. Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a filha tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, nem solteira e nem casada. Até mesmo minha véia já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sobrancelha. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas toda vermelha. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia. Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso, quando eu vendi o sítio pra vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. Em Brasília, 5 horas e 39 minutos. Vamos ver o que está previsto para o sudeste do país. No sudeste, céu parcialmente nublado. O sol aparece entre nuvens em Minas Gerais. Névoa seca em São Paulo. Nas demais áreas, o sol brilha entre poucas nuvens. A temperatura mínima de 4 graus na madrugada e a máxima pode chegar aos 32. Agora são 5 horas e 40 minutos e eu vou falar um cadinho com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bom. E essa cantiga, morrendo de fome em cima do ouro, para quem você manda? Eu vou mandar pro meu esposo Lindomar, vou mandar para uma amiga minha que veio de Porangatu, tá aqui comigo. Certo. Vou mandar para Leonilda Siqueira, que ela se recuperou, graças a Deus, tá bem agora. Uhum. Para essa menina, para Laíde, essa novata, para Laíde lá de Sobradinho, que ela seja bem-vinda em nossa família caipira. Uhum. E vai pro Geraldo Silva e Marlene, Francisco Lira e Cláudio de Formosa, Fulô e Terezinha Braga, Newton de Castro e Anelisa, Celinha e Messias de Samambaia, Oscar Neto e professora Adriana, Geraldo e Avani, professor Silvânio Vicente, Hildo Neguinho no Córrego do Ouro, José Serra e Neuza Coutinho, Dona Ide Seu Bento, Varginha e Terezinha Rodrigues, Maria Helena e o Ceará em Armiqueira, para você, para Manu e para o Bibiano, e para todos que gostarem da música. Obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, Luiz, se Deus quiser. Em Brasília, 5h41. Um dia bem cedo, tranquilo, eu estava quando alguém bateu no meu portão. Eu mais que depressa fui atender, chamava meu gente, meu caro patrão. Eu vim lhe pedir para você mudar, não posso lhe dar mais agregação. Porque agora somos obrigados a dar ao agregado a indenização. Então nesta hora fiquei inquieto, saí como louco a procurar morada. Em todas as partes todos me diziam, minhas lavouras são mecanizadas. Meu negócio agora é só maquinário, não vou dar mais chance para agregado. Em vez de dinheiro pra indenização, eu formo invernada pra engordar meu gado. Então nessa hora mudei pra cidade, fui me abrigar numa invasão. Veio tal despejo, me jogou pra rua, sai daí canalha, malandro e ladrão. Um homem honesto de mãos calejadas, sofrendo na alma tanta ingratidão. Vivendo no mundo do tal desemprego, sem nenhuma chance de ganhar o pão. Agora pergunto como vou fazer para sustentar meus pequenos filhos. Roubar é pecado, pedir é vergonha, ninguém dá esmola pra um homem sadio. Nesse mundo rico que a gente vive, mas porém de greve, de guerra e de choro. Tantos homens honestos de força e coragem morrendo de fome em cima do... Em Brasília, 5 horas e 44 minutos. Daqui a pouco, quem está trabalhando na madrugada, às 6 da manhã vai para casa. Um bom descanso para vocês. E vocês que têm que botar o pé na estrada para mais um dia de labuta, está na hora de você começar a se aluir, senão você se atrasa. 5h44. E agora deixa eu falar com meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo na santa paz do senhor. E o senhor? O Fluminense da mala, eu tô bom. Mas faz parte. Nós perde pra time pequeno e time grande. Agora tanto faz um como o outro, bate fácil. Pô, desse tipo, né? É. Mas o Botafogo ganhou um também, ganhou, né? O Botafogo tava fora do... Entrou de novo no meio dos quatro bons, né? Isso. Sabe que ele joga com o líder, que é o América Mineiro, ver como é que fica. Vamos ver. E o que você escolheu pra nós ouvir? Vamos de Vanderlei Valteci, não fale mal da viola, né? Vamos. E vamos dar um salve aí para o... Já para os tricolores, que o Gálcio falou, o Oscar Neto, que é botafoguense, Geraldo Silva, né? O Tomé de Souza, o Lourival de Biricuí. Para o Vardim, Elis de Mesquita, Inácio. O Nero da Vicente Pires. Hilton de Castro. O Nilton Siqueira, Marlene. Mandar também para a Santina, professora Silvana. A Mercedes Gurgadilha, a Leonildo Siqueira e para todos os demais que não escutam, seu Luiz. Boa quinta-feira para todos. Para você também, com Deus. Amém, você também. Em Brasília, 5h46. Cheio de defeitos, nem ao menos tive escola. Muitos dizem que eu não presto, escuto, mas não dou bola. Não ligo pra falatório, despeito é mal da cachola. Pode falar mal de mim, mas não fale mal da viola. Estão dando preferência pro povo que faz o dólar. A música estrangeira toca em qualquer radiola. Nossa moda tem apoio, mas é dado como esmola. Pode comer o enlatado, mas não fale mal da viola. Mesmo meio sertanejo já tem caboclo que enrola. Corta o que o outro riscou, obedecendo a vitola. Vai tudo pro mesmo lado, se um afunda o outro atola. Me chame de linguarudo, mas não fale mal da viola. Desfazer do que é nosso é o que mais me descontrola. Tô batendo em ferro frio, mas aviso a curriola. Não fale mal do meu pinho, se falar a gente enrola. Pode ser mal brasileiro, mas não fale mal da viola. Brasília, 5 horas e 49 minutos e vamos nos preparar para receber mais um caçulinha na nossa família. E é lá de Cuiabá que nós vamos prosear com João Benedito. Bom dia, João. Bom dia, Luiz. Que prazer enorme, hein? Prazer, né? Seja bem-vindo à nossa família. Obrigado. E você sempre está na escuta por aí? Direto, na televisão e no rádio. Muito obrigado, amigo. Fica, faz parte da nossa família. O que, é que você quer escutar? Pedaço de poema, uhum. Do Valdirino Misael. Recomenda pra quem? O seu Orlando, outro fã seu, que tá em outra cidade do interior, o nome Campo Verde. Sim. E tá todo mundo que tá ouvindo e curtindo essa música. Então tá bom, bom dia pra você, muito obrigado e estamos à disposição, tá bom? Ô Luiz, muito obrigado, foi um prazer enorme, bom dia. Bom dia. Em Brasília, 5h50. Eu pretendia escrever uma canção, falando em coisas que jamais alguém falou. Deixar de lado as coisas do coração, e que por ti o meu pranto já rolou. Fiz um pedaço de poema tão bonito, que até a própria natureza me invejou. Mas quando eu fui concluir o meu trabalho, infelizmente meu talento fraquejou. sinceramente compreendi, minha querida, que tu és em minha vida, minha glória, minha fé. E que sem ti sou um poeta sem valor, porque sem o teu amor nem verso meu verso é. Alguma coisa atormentou meu pensamento e eu não pude terminar minha canção. Fui obrigado a recordar certos momentos, cheguei até a chorar de emoção. E o pedaço de poema tão bonito em pedacinhos rasguei e joguei ao chão, porque meu verso jamais seria completo sem tua imagem que é minha inspiração. Sinceramente compreendi, minha querida, que tu és em minha vida, minha glória, minha fé. E que sem ti sou um poeta sem valor, porque sem o teu amor nem verso meu verso é. Em Brasília, 5 horas e 53 minutos. Escutamos aí Valderi e Misael, pedaço de poema, pedido do João Benedito lá em Cuiabá. E agora, para os nossos ajustes, para poder entrar em rede, vamos escutar com Camões e Camargo, Orgulho de Caboclo. Lá no sertão, quando o dia amanhece, a natureza parece agradecer ao bom Deus por permitir que mais um dia do nascente o sol nasça novamente para aquecer os filhos seus. Aves diversas, bichos grandes e pequenos, no murmúrio mais ou menos, em forma de oração, chamam um caboclo que levanta e se espreguiça, sai pra fora e assiste a missa de confraternização. Assim começa mais um dia lá na roça, onde todas as coisas nossas são respeitadas e puras. Até os grilos no chorar que nos conduz parecem dizer: Jesus, olhe suas criaturas. Quem não conhece o luar do meu sertão, não faças objeção, venha comigo conhecer. Até parece que a lua entre as flores cria amor para os amores que se amam com prazer. Sou sertanejo, falo isso, estou feito, sou feliz e satisfeito, não me acanho em falar, porque meu Deus, com o seu poder divino, me ensinou desde menino, por tudo isso me orgulhar. 96,9 Rádio Câmara. Uma rádio, várias sintonias. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Brasília, 6 horas. Um alô, um bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Cuiabá 89.5, Rádio Câmara Bauru 93.9, Rádio Câmara Brasília 96.9 e pela modernagem da internet, radio.câmara.leg.br. De onde você estiver escutando e quiser pedir sua cantiga, basta ligar 61-3216-1734. E agora é hora de eu prosear com o Juca Kifuri da música caipira, meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Obrigado, Luiz. Bom dia. Botafogo se deu bem ontem? Ai, rapaz, tá pensando o quê? Segunda divisão, nós também ganha. Mas é difícil, segunda é muito pior que a outra. E vamos ser campeão, viu? Ontem eu escutei de um amigo, é que dia que foi o dia do advogado? Foi segunda-feira, parece? Sei lá. Foi no meio dessa semana que teve o feriado nos tribunais, eu sei. Aí o cara falou assim, no dia do advogado eu quero parabenizar o Fluminense, que é o melhor advogado do Brasil. Esse é verdade. E o... tem um amigo meu que chama Félix, lá em Formosa, o barbeiro. Certo. Netinho dele com 3 anos, meio andando ainda, meio molengo. E ele foi beber uma cerveja e cuidando do netinho. O Carlão, dono daquele boteco, você foi lá já uma vez? Sei qual é. Aí o Carlão disse, que cuidado é esse que você tá tendo com esse menino? Ele disse, é com medo dele cair. Ele disse, bota uma camisa do Fluminense nele que ele não cai. Para de pé sempre. Bom, meu amigo, o que que o amigo quer falar e estuntar? Eu quero inicialmente agradecer a 2 amigos aí que me mandaram umas encomendas, eu já recebi do Francisco Lira. Muito obrigado, Francisco Lira, gostei demais. E o outro é o Edival, lá do Areal. Obrigadão, viu, Edival? Quero dar os parabéns e boas-vindas aí pro João Benedito, lá em Cuiabá, rapaz. Que bom, hein, Luiz? É, uai. A Laíde do Seu Bento. O esposo dela, parece que eu entendi, é o Seu Bento, né? É, a Laíde Soares, tá de Sobradinho. Parabéns também, seja bem-vindo. Temos 2 agora. Tem a Laíde, nossa amigona também de Lusiânia. Abração pro Geraldo e Avani, pro Josimar, pra Leonilde, que tá boa, já tá com a voz boa de novo. Já tá falante outra vez, né, Luiz? Já, tá, voz limpa. Voz firme. Abração pra Teodora, pro Hélio Tipinho, pessoal todinho lá do Corvo do Ouro, Brandão de Águas Lindas. Um abraço, meu amigo. Ao Fulô de Formosa, Terezinha Braga, Suzana, seu Walter e do Valteci. Seu Walter, essa moda o senhor vai gostar. Um abração também pro seu João lá na Ceilândia, da quadra 20, a Maria, que são meus grandes amigos. O Alceu Aguiar, Tomé de Souza, Isaías Rocha, Tioco, Anete, o Lindomar. Bom dia pro Carlinhos, tirador de leite. Será que as vacas escapuliu de novo essa noite, hein? Daqui a pouco, se ele conseguir, nós descobre. Mas tem que arranjar uma mangueira pra ele mais perto. É. Abraço pro Joênio Ribeiro, Tioco, o Nero, Joaquim no Café Sem Troco, para o Valdo, Zé Cristino, Maurílio. Luiz, essa dupla chama-se Bate-Pé e Catireiro. O nome da moda é Tocando Boiada. E eu tenho uma curiosidade para falar dessa moda, da dupla, aliás. A dupla Bate-Pé e Catireiro são irmãos, rapaz, do Moreno e Moreninho. Opa! Quase ninguém sabe disso. E tem mais uma coisa, Riachão e Riachinho também eram irmãos do Moreno e Moreninho. Essas 3 duplas fizeram muito sucesso, assim, nos anos 50, 60, e o Moreno e Moreninho até hoje faz, né? É. Mas Bate-Pé e Catireiro e Riachão e Riachinho, muito pouca gente já ouviu falar. A não ser Lorivaldo lá de Birigui, que sabe tudo também de música caipira e tem de tudo. Ontem, quando eu pedi a moda do Tuto e Toto, ele me ligou em seguida e falou, tem um CD, rapaz, autografado por eles, quando eu for em Brasília eu vou te dar. Eu não esqueci não, você vai ter que cumprir essa promessa. Certo. E então é isso, Luiz. Para encerrar, obrigado a vocês todos aí por estar me aturando. Quase todo dia eu falo, praticamente todo dia. E estou sempre sendo lembrado, agradeço de coração. Desculpa aqueles que eu não posso falar, mas é que é muita gente. Até amanhã, se Deus quiser, Luiz. Até amanhã. Em Brasília, 6:03. Homenageando o fazendeiro. Ele só saiu na porta e foi pra dentro ligeiro, trazendo na mesma hora seis cachorros traiçoeiros. Os folião vendo aquilo nessa hora disparou, mas o palhaço coitado numa cerca ele enroscou. O fazendeiro marvado os cachorros ele atiçou, juntou tudo no coitado em pouco tempo estraçalhou. E foi nesse mesmo instante o castigo ali desceu. Bem em cima da fazenda uma nuvem apareceu. Caiu uma chuva de pedra, meia hora lhe choveu. Matou todas as criação, todas as plantação morreu. Esse tarde fazendeiro já ficou desesperado. E pegou tudo que tinha e vendeu quase que dado. Ele levou sua família e foi morar num povoado. Ali morreu na miséria, pagou caro seus pecados. Em Brasília, 6 horas e 7 minutos. Se você quiser pedir a sua cantiga, dá prazo. Se você tiver sair de casa depois das 7, então você tem prazo de sobra. Basta ligar 6132-1617-34, como está fazendo agora meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com o amigo? Graças a Deus, estou tranquilo, bacana. Fiquei feliz agora que encontrei mais uma conterrânea por aí, a nossa querida Manu, né? É comedeira de queijo também, deve gostar do queijinho. Esqueci de perguntar pra ela se ela é cegada assim no queijo, mas é, com certeza, né? Ela tá dando aquele sinal de Schmidt. O bom garçom tá tinendo, tá tinendo. Certo. O bom mineiro que gosta de queijo não é bom mineiro, né? Tem que gostar um pouquinho da lasquinha de queijo de vez em quando. Certo. O que que tá, o amigo certo. Separou pra nós sentar? Separei uma música muito boa, mas antes, mandar um alô pra alguns amigos aí. Uhum. Eu tenho vontade, Luiz, às vezes, de falar de nome de várias pessoas. Eu peço perdão àqueles. A família brasileira que é briga, eu falo o nome de todos, porque o tempo do rádio é muito curto, né? Uhum. Dá pra gente falar e investir o tempo de outras pessoas. Mas tem alguns que tem que falar. Nossa querida Leonid Siqueira, fico feliz que já tá bem, né? Agora já tá assim, como você diz, com a voz já limpinha, tá com saúde. O Geraldo Silva, Deus abençoe ele, tem muita saúde pra ele, muita força. juntamente com a família dele. Nosso Oscar Neto, que eu preciso encontrar o Oscar Neto uma hora pra ficar o dia inteirinho, eu e ele, só nós dois, que a gente vai ter muita história. Aprender muito, porque é o caboclo da vida, hein, senhor? É essa vida, é a beleza. E eu quero ouvir, Luiz, com o Zibizalo, Velha Viola, pra toda a turma aí, pra Manu e você e toda a turma, tá bom? Obrigado, com Deus, obrigado, até amanhã. Obrigado. Em Brasília, 6:09. Viola pendurada ali no prego, herança que eu carrego até o fim da minha vida. Viola que tocava pelas ruas, em tantas noites de lua você foi a preferida. Viola que ponteava em serenata, por toda a zona da mata onde eu era morador. O meu parceiro que por lá ainda mora, já não toca mais viola, já não é mais cantador. Viola, quantas vezes debrucei em seu bojo, solucei, chorei sem consolação. Há tempos em meus braços não te pego, mas viola eu te carrego dentro do meu coração. Viola, velha amiga de seresta, só você é que me resta de um passado que morreu. Suas cordas já estão enferrujadas num cantinho abandonada, solitária como eu. Viola, está perto o nosso fim, pressinto dentro de mim o final dos dias meus. Sinto minhas forças fraquejando, vejo-se aproximando o momento do adeus. Viola é meu último abrigo, eu quero junto comigo só você que me consola. Eu quero escrito em minha campa esse letreiro: aqui jaz um violeiro e sua querida viola. Em Brasília, 6:11. Agora vamos ao Café Sem Troco, cruzear um cadinho com minha amiga professora Silvânia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Tem caminhada hoje? Não, hoje não. Tá fazendo frio demais. Então tá bom. O que você quer assuntar? Erro médico. Erro médico vai pra quem? Vai pra o pessoal aqui do Café Sem Troco, né? Uhum. Pros caçulinhas de hoje, né? A Laíde Borges, né? E o... A Laíde Soares e o... Ah, é Soares. E o João Benedito, lá de Cuiabá. Isso. Vai pra minha amiguinha Maria Eunísia, pra Cláudia de Formosa, pro pessoal todo aqui do Café Sem Troco, pro Carlinho, né? Uhum. De Laíde, Francisco Borges, pra GG da Bike, né? Pra Leonildo Siqueira, Maringuete, pra Açúcar Miranda, pra Açúcar Miranda, Roberto Padeiro, Vardim, Francisco Lira, Laíde, a outra Laíde, né? Uhum. A Marlene, o Ceará, Maria Helena, Marlene, para Rosa Caetano, Severino Milanês, Ellen Couto, Tomé de Souza, Santina, Cláudia de Planaltina de Goiás. E para Manu, e para o Bibiano, e para você, Luiz, e a Francisca. Um bom dia, uma boa semana a todos. Você também. Com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6:13. Senhorita, eu preciso falar com o médico. É caso urgente. Pois não. Um minutinho só. Doutor? Sim, qual é o problema? Doutor, no meu carro tem um rapaz que sofreu um acidente de automóvel e está entre a vida e a morte, precisando urgentemente de seus cuidados. Eu socorri na estrada e não o conheço. Vê o que o senhor pode fazer por ele.

Hoje, pela agricultura familiar, realmente os pequenos agricultores têm dificuldade. Então, eu acho que é uma questão de justiça, uma questão de reconhecimento pelo trabalho dos nossos agricultores familiares do Brasil. São eles que produzem o alimento e colocam na mesa de todos os brasileiros. Eu achei justo apresentar este projeto, que exatamente dá isenção de PIS e COFINS e para a aquisição de equipamentos que ele vai utilizar na sua pequena propriedade. O pequeno produtor rural, ele tem que receber subsídios. A agricultura do pequeno produtor, ele tem que ter apoio. E eu achei muito interessante e apresentei o meu primeiro projeto como deputado federal agora, no meu primeiro ano de mandato. São aí poucos meses de 2015. E graças a Deus, Luiz, o meu projeto já passou na Comissão de Agricultura. Foi aprovado por unanimidade. Todos os parlamentares federais, membros titulares da Comissão de Agricultura, aprovaram esse projeto que beneficia o pequeno agricultor do Brasil. Agora, é lógico, esse projeto ainda passa pela Comissão de Fiscalização e Receita, terá o parecer, inclusive, técnico também da Receita Federal, para poder ir para a Comissão de Justiça e depois ser homologado. Eu espero que os outros deputados federais também possam reconhecer o trabalho do homem do campo, do pequeno agricultor, da agricultora que trabalha nesse país. Então, eu fiquei contente, fiquei satisfeito. Ontem, todas as quartas-feiras, no Congresso Nacional, tem a reunião pela manhã da Comissão de Agricultura. Espero agora, se Deus quiser, que o projeto também seja aprovado nessas outras comissões e o agricultor será o beneficiado desse projeto. Dado a importância dessa classe merecedora, então o senhor acredita, porque o projeto tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas comissões de Finanças, Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. O senhor acha que vai ser ligeiro? Eu acredito que até o mês de outubro, Luiz, esse projeto será concluído nessas comissões, a sua aprovação. Se Deus quiser, eu também vou ficar acompanhando. Vou ficar em contato com os deputados que fazem parte dessas outras comissões pertinentes para poder concluir a aprovação final desse projeto que trata de benefícios ao pequeno agricultor quando for comprar um microtrator, uma grade, uma agroindústria, qualquer equipamento agrícola que vá ajudar ele a produzir e produzir mais, ou então ele vai implantar a sua agroindústria, uma despopadora de fruta, um pasteurizador de leite, ou então equipamentos para fabricar doce, fabricar outros produtos agrícolas, ele tem isenção de PIS e COFINS, né? Isso é muito importante, é lógico, essa isenção, ele vai comprar mais barato o equipamento, Luiz. Então vai sair mais em conta para o pequeno agricultor. E você sabe que o dia 28 de julho que passou foi o dia do agricultor e agricultora do Brasil. Então, em homenagem a todos eles, eu apresentei esse projeto. Pois bem, deputado Luiz Cláudio, qualquer novidade nesse segmento, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Luiz. Parabéns pelo seu programa, parabéns pela introdução do programa Brasil Caipira. Músicas muito boas, que realmente é a realidade do nosso homem e da mulher rural. Eu que agradeço essa oportunidade, Luiz. Rondônia te agradece. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. O senhor também, fica com Deus. Em Brasília, 6 horas e 23 minutos. E agora deixa eu prosear com minha amiga Terezinha Braga. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. E você? Eu, como sempre, 100% caipira. Então tá batuta. E o que a moça quer ouvir? Eu quero ouvir Vi Deus no Sabiá. A composição é de Ivan Souza e Júlio César. Uhum. Na voz, quer dizer, nas vozes, né? Porque o próprio compositor faz as duas vozes. Certo. Tá bom? É o Ivan Souza, né? Vi Deus no Sabiá. Muito bem. Essa história o homem me contou que foi... aconteceu de verdade, para quem você manda? Olha, Luiz, eu mando primeiro para todos os taxistas, porque se eu não me engano, essa música foi inspirada por um taxista ou através do taxista, não sei dizer foi, o certo. Foi o taxista que contou a história pro Ivan. Pois é, viu? E, então eu ofereço para todos os taxistas, todos os motoristas, para você, para Emanuele, para Bibiano, para toda a sua equipe aí, pro Fulô de Formosa, pro senhor Geraldo Silva, pro senhor Maurílio, pra a Santina, pro Tomé de Souza, pro Juarez lá de Braslândia, a esposa dele, e pra Leonilde Siqueira. Leonilde, ó, tô feliz que você melhorou. Muito obrigada pela sua amizade. E enfim, Luiz, pra todos os nossos irmãos caipira, um beijo no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, em Brasília, 6h24. Antes de nascer o dia, num lugar inusitado, quando escuto a melodia que me deixou encantado, eu não esperava ouvir, nesta selva de concreto, o cantar de um passarinho que estava ali tão perto. Esperava um passageiro pra fazer uma corrida, essa profissão que eu tinha pra poder ganhar a vida. No meu carro eu procurava decifrar na escuridão, entre os galhos, esse autor de tão sublime canção. Um momento tão pequeno pareceu eternidade. Viajei no pensamento para longe da cidade. Eu que havia me esquecido muitas vezes do passado, em meio a esta correria me tornei aprisionado. Recordei minhas origens e o lugar onde nasci, fantasias de criança, brincadeiras que eu vivi. Nossa casa tão humilde, de meus pais quanta saudade, de tudo que encontro aqui, nada eu tenho de verdade. Pelas ruas eu seguia nos trajetos que eram meus, e na prece eu nem notava pela presença de Deus. Hoje em meio à escuridão eu percebo que Ele está, entre todas outras coisas, no cantar de um sabiá. Pelas ruas eu seguia nos trajetos que eram meus, e na prece eu nem notava pela presença de Deus. Hoje em meio à escuridão eu percebo que Ele está, entre todas outras coisas, no cantar de um sabiá. Entre todas outras coisas, cantar de um sabiá. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia da democracia. Em Brasília, 6 horas e 31 minutos. É hora de eu prosear com meu amigo Denis, que estava na espera. Bom dia, Denis. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo bom. Fluminense ganhou ontem? Perdeu de 2-1. Ah, tá. Eu fui dormir mais cedo, mas dei uma espiada quando acordei. O resultado já era mais ou menos esperado. Quem perde pro Vasco e pro Chapecoense, pro Internacional é mole, né? É, pior que é, né? Mas vamos pra coisa que presta, que é a cantiga boa. O que você escolheu? Eu quero ouvir a Sereia e o Nego d'Água com Goiano Paranaense, Luiz. Sim, vai pra quem? Oferecer pro Oscar Neto, pro Rosalino Capote, o Fulô, Terezinha Prima, Terezinha Branca, Leonido Siqueira, Mercedes e todos que estão na escuta do programa. Muito obrigado, Denis. Bom dia com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser, até amanhã. Em Brasília, 6h32. As pernas tremia, aumentou a minha mágoa. E quem foi o nego d'água, credo e cruz, Ave Maria. Em Brasília, 6 horas e 36 minutos. Você está em sintonia da Rádio Câmara Brasília 96.9, Rádio Câmara Cuiabá 89.5, Rádio Câmara Bauru 93.9, pela internet radio.câmara.leg.br. Quer escutar uma cantiga do seu agrado? Basta ligar 61-3216-1734. Como está fazendo agora lá de Birigui, meu amigo Lourivaldo. Bom dia, Lourivaldo. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha. Tudo bom por aí? Eu tô bem, garoto. Tudo na paz de Deus, graças a Deus. Dona Nice já cuidou do café? A Nice tá levantando aqui pra cuidar do café agora, meu amigo. Ele desacostumou 40 dias distanciado e coisa e tal, né? Rapaz, mas foi bem amargurado esses dias passados sozinho, sabe? É 40 com cara de 80, né? É isso, meu. Cara, bota o tempo nisso aí, meu amigo. Tá bom, então. E o que o amigo quer ouvir? Vamos ouvir com o Zilo e Zalo, Sofremos Iguais. Vamos. E pra quem você manda? Vamos dar uma esparramadinha aí, né, meu amigo Luiz Rocha? Vamos, esparrama. Oscar Neto. Esse completo da música sertaneja aí também, né? Uhum. Tomé de Souza, Terezinha Primo, Dilano, Atioco, Anete, Ezequiel, Zezé, Elton Mesquita, Leonildo Piquira, que eu liguei pra ela, ela tá bem melhor agora. Jaquim do Café Pentroco, Josimar, Nero, Severino Milanese, Geraldo Silva e o nosso amigo lá, Edival. Isaías Rocha, Francisco Lira e todos os amigos, tá bom? Tá bom. Esse amigo que entrou agora aí, né? O Benedito lá, né? O João Benedito de Cuiabá e a Laíde Soares de Sobradinho. Isso, mandar uma peça para os amigos maravilhosos aí, tá bom, galera? Tá bom, até amanhã, com Deus. E com Deus, tchau, tchau. Em Brasília, 6h38. Amigos, reparem aquela mulher que ao lado de outro bebendo está. Ela já viveu tanto tempo comigo e um dia tivemos que nos separar. Agora ela finge que não me conhece, também não demonstra o meu padecer. Mas quando a vejo nos braços de outro, eu tenho vontade até de morrer. Mas tenho certeza que ela também muitas vezes sofre e chora por mim, porque um amor que durou tanto tempo não vai se acabando tão fácil assim. O que ela tem é opinião e sofre calada para disfarçar, porque teu orgulho é forte demais, prefere sofrer do que me procurar. Mas aquele homem que está ao seu lado somente é para pagar a despesa, porque na verdade ela não o ama. Eu digo e repito com toda certeza, a sua paixão ainda é por mim. Mas ela não quer este jogo perder. Assim continuamos sofrendo iguais, porque eu não vou dar o braço a torcer. Em Brasília, 6 horas e 41 minutos, vamos falar de mais um assunto do interesse de muita gente, dada a crueldade dos fatos. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promoveu nesta semana audiência pública sobre denúncia de extermínio ilegal de cães e gatos nos centros de zoonoses do país. Esse pedido da audiência pública foi feito pelo deputado Ricardo Izado, do PSD de São Paulo, com quem a gente fala agora. Deputado Ricardo, bom dia. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso, deputado. Deputado, existe hoje uma legislação que protege os animais que estão nesses supostos abrigos? Não, na verdade não existe nenhuma legislação hoje. Existe um projeto de lei tramitando que proíbe a eliminação de cães e gatos sadios, né, dentro dos centros de zoonose. Quando a gente se motivou a fazer essa audiência pública, foi justamente para haver uma provocação, para a gente constatar que hoje existem centros de zoonose aí espalhados no Brasil todo, uma verdadeira matança dos animais. Então, o cão chega no centro de zoonose, ele já é exterminado, independente se foi detectado que ele tem alguma zoonose, alguma doença ou não. E isso está errado. Eu acho que se o cão está sadio, ele tem que ser separado e colocado para uma adoção, né? Então, é isso que a gente fez questão de pedir essa audiência pública, para constatar isso. Foi constatado. A gente viu ali fatos, denúncias gravíssimas, inclusive fatos que vão ser utilizados agora na CPI dos maus-tratos aos animais. E, na opinião do senhor, como enfrentar a superlotação, superpopulação de animais de maneira mais humana e sem tortura? O importante é que o governo, que o Estado, que os municípios tivessem algum tipo de política pública para isso. É muito importante a castração, o controle populacional de animais. Hoje a gente vê animais espalhados na rua do Brasil todo e crescendo cada vez mais. Hoje um casal de cachorros, para você ter ideia, em 10 anos ele gera 10 mil descendentes diretos. Então, se a gente não tomar uma atitude já, o governo não tomar uma atitude já, daqui 10 anos nós vamos ter uma superpopulação de animais. E com isso, vem as zoonoses, vem as doenças que também afetam a saúde humana. Hoje no Brasil, a leishmaniose mata mais do que dengue, por exemplo. Não existe atitude nenhuma tomada pelo Ministério da Saúde. Então, o que a gente quer é política pública, a gente quer castração, a gente quer que exista incentivo para as feiras de adoção dos animais, a posse responsável, uma campanha de educacional de posse responsável, porque hoje a pessoa compra ou adota um cachorrinho, quando é pequeno é bonitinho, depois começa a dar trabalho e abandona ele na rua. Então, eu acho que precisa haver uma série de atitudes do governo, das administrações públicas, para conscientizar a população e também para evitar um combate maior às zoonoses, ao controle populacional de animais. Para a gente encerrar, depois do que foi discutido, escutado nessa audiência pública, veio mais recurso, mais conhecimento para a realização dessa CPI? Eu acho que sim, a gente agora tem mais dados para a realização da CPI e tivemos uma notícia agradável, fomos recebidos junto com alguns ativistas, alguns protetores de animais, junto ao presidente da casa, Eduardo Cunha, que se comprometeu conosco de colocar dois projetos para votação até o final do ano. Um que é o projeto 1376, de autoria do Afonso Camargo, que é um projeto que institui políticas públicas de castração. Então o governo federal fica responsável por repassar para os governos municipais recursos para castração dos animais. E outro projeto que ele se comprometeu a colocar, que é um de minha autoria, que é o 3490, que proíbe a eliminação de cães e gatos sadios dentro dos centros de zoonose. Acho que esses dois projetos que caminham juntos praticamente, porque é como se fosse Romeu e Julieta, um tem tudo a ver com o outro. Uhum. Eu acho que os dois juntos vão ajudar muito para que não aconteça mais essas barbáries no Brasil. Deputado Ricardo Izado, PSD de São Paulo, muito obrigado. Vamos torcer para que seja aprovado os dois e que tudo dê certo. Um bom trabalho, uma boa semana para o senhor. Obrigado, fica com Deus, um abraço para vocês. Obrigado. Em Brasília, 6 horas e 46 minutos. E agora deixa eu falar com meu amigo Severino Milanês. Bom dia, Severino. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, no nome de Jesus. Eu tomei café, já estou com a barriga cheia. Aqui. Tô satisfeito. Isso é só para provocar, mas tudo bem. Você viu que até a Laide, que conseguiu pela primeira vez, o primeiro nome que veio na cabeça dela foi de Severino Milanês, rapaz. Já pensou, eu vou dar os parabéns para ela, dizer que a porteira está aberta para ela e para o João Benedito. Benedito, que a porteira do Brasil Caipira está aberta para nós receber de coração para todos os dois. Tá bom, e o que, que você escolheu para nós ouvir? Ah, vou botar para o Mineiro hoje. Vamos do Rei Patrini, Mineiro do Sul de Minas. Sim. Eu oferecer para eles tudinho, para os Mineiros tudinho. Ok? Ok, obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h47. Eu conheço um caboclinho honesto e trabalhador, um rapaz muito direito, honrado e respeitador. Na vida sofreu bastante, ninguém lhe dava valor, mas com raça e coragem tornou-se um vencedor. E aos trancos e barrancos saiu do fundo do poço, e pra se erguer na vida não precisou de alvoroço. Mostrou para muita gente que através do seu esforço e até já trabalhou, só em troca do almoço. Mas um dia em desespero deu um balanço na vida, e foi com dificuldade ele largou a bebida. Humildade e inteligência vai vencendo essa corrida. Hoje caminha com a sorte que há tempo estava esquecida. Pra chegar onde chegou, levantou de madrugada, construiu sua casinha lá na beira da estrada. Sua lavoura na serra está longe da geada. Tem também seu próprio carro, leva a vida tão sonhada. Caboclinho lá da roça conseguiu sua vitória, com muita luta e suor construiu sua trajetória. Lutou muito, mas venceu, conquistando sua glória. Joaquim Carlos de Souza marcou seu nome na história. Em Brasília, 6 horas e 50 minutos. Escutamos aí o Valdo Reis e Pratini, que estarão gravando o Brasil Caipira aqui comigo, dia 14 de setembro. E agora deixa eu prosear com minha amiga Jandira Rosa. Bom dia, Jandira. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Maria, boa? Tá bem. Chiquinha? Tá bem. E você tá quase saindo?

Brasil, poeira, estradas de chão, violas, bandeiras, terra de tom, tunico e dião, e Nossa Senhora da Padroeira. E paixão, primeira, rios, sertões, nação das estrelas, se o dia é luz e a noite seduz o coração, abre as porteiras. Quando o galo cantar nos quintais do Brasil e o sol clarear nosso chão, vem a semente, pão, água do ribeirão e horizontes que ao longe se vão. Seus males se diz, quem planta é quem colhe, é quem fica raiz. Quem canta, espanta, seus males se diz, quem planta é quem colhe. Fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido.